8h14 aqui na cidade de Foz do Iguaçu e hoje é quinta-feira, dia de café com a CBN. Recebo aqui na rádio que toca notícia como convidado nesta quinta-feira o promotor, titular da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público aqui em Foz do Iguaçu, Dr. Marcos Cristiano Andrade. Bom dia. Também está comigo aqui no estúdio Hélio Eduardo Lucas, comentarista político da CBN. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, doutor Marcos Cristiano Andrade, doutor Joma presente, nosso diretor-geral. Vamos oportunizar hoje, nesse instante aqui, tirar algumas dúvidas com esse membro do Ministério Público que vem se destacando desde que chegou aqui. Numa atividade intensa, não é verdade? Vem propondo uma série de ações civis públicas por atos de improbidade administrativa que porventura tenham ocorrido. Na sequência, iremos fazer perguntas ao doutor, queremos agradecer a sua vinda. E olha, eu já começo perguntando aqui, porque temos vários temas realmente em debate, o Ministério Público em destaque, sua atuação aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e um dos temas que a população se pergunta no dia de hoje é com relação até à questão da limpeza urbana aqui em Foz do Iguaçu, que houve toda um questionamento do Ministério Público quanto à legalidade do contrato com a empresa que presta esse serviço aqui em Foz do Iguaçu. Esse contrato vence hoje, inclusive, né? Do que se originou toda essa situação, a ilegalidade, até abrir espaço aqui para que a população saiba realmente o que de fato aconteceu nessa ação. Bom, eu vou tentar falar em termos não jurídicos para que fique fácil para a população entender. A Constituição da República Federativa do Brasil diz que os contratos administrativos devem vigir por aquele ano somente. Via de regra, você não pode assumir em um ano compromisso financeiro para o outro ano. A lei de licitações abre uma exceção, que são os contratos de prestação continuada. Esses contratos podem ser prorrogados sucessivamente até o limite de 60 meses. Essa é a regra. Em Foz do Iguaçu, em 2001, foi assinado o contrato com essa empresa, na verdade com a Queiroz Galvão. Depois houve a criação dessa subsidiária, a Vital Brasil. Esse contrato foi assinado em 2001, com vigência até 2006. Portanto, os 60 meses legais se expiraram em 2006. A prorrogação feita em 2006 já é ilegal. Foz do Iguaçu pagou cerca de R$2 milhões por mês para essa empresa, de 2006 a 2011, por mais 5 anos de forma ilegal, sem licitação, sem prova de que essa foi a melhor e mais econômica medida para o contribuinte. Como se não bastasse, foi aprovada uma lei contra uma lei federal, foi aprovada uma lei pelos vereadores, por 13 dos vereadores, que também respondem pela prática de ato de improbidade administrativa, permitindo a um administrador público anterior, Paulo McDonald, a prorrogação desse contrato por mais 18 meses. Qual que é o problema de tudo isso aí, dessa aprovação da lei? O ordenamento jurídico brasileiro exige uma compatibilidade lógica entre as leis municipais e federais. Portanto, os vereadores não podem aprovar uma lei em Foz do Iguaçu legalizando a eutanásia ou o aborto ou dizendo que furto não é mais crime. E, sendo assim, eles não podem aprovar uma lei administrativa alterando a lei federal de licitações. Isso fez com que, então, esse contrato com a empresa da limpeza pública aqui em Foz do Iguaçu estivesse ilegal desde 2006, houve uma prorrogação em 2011, esse prazo vence hoje, ou seja, na prática já estamos aí há 7 anos com ilegalidade nessa área? Sim, na prática, em resumo, essa é a verdade. Doutor Marcos, o senhor propôs ação no cível, que visa responsabilizá-los, não é verdade? Se condenados, eles podem ter aquelas sanções que conhecemos. Suspensão dos direitos políticos, de voltar com o dinheiro que possivelmente teriam desviado aos cofres públicos, corrigidos naturalmente. E como esse caso é um caso que sugere, inclusive, a ocorrência de dolo, que chamamos, o senhor pensa em representá-los no criminal também? Essa ação civil pública foi proposta no dia 12 de novembro próximo passado. Na época, como réu, havia um prefeito no polo passivo da ação, como réu, Paulo McDonald Guise, a responsabilização criminal não era atribuição minha. Todo prefeito só pode ser processado criminalmente no Tribunal de Justiça. Então, em novembro, enquanto prefeito, ele só poderia ser, ele só podia ser processado pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, na época da propositura dessa ação, essa análise não foi feita, mas agora, com o término do mandato, com certeza essa análise será feita por mim. Muito bem. Vamos sair agora um pouco do lixo, vamos entrar na questão da saúde, que realmente é um dos assuntos do momento, porque envolve vidas humanas, não é verdade, doutor? O hospital lá, Germano Lauch. E não precisamos repassar aqui, porque nós vamos, essa rádio tem falado quase que diariamente sobre o assunto, todos sabem do que se trata. E a situação, volto a repetir, é angustiante, e o prazo está contando. O que, que o senhor sugeriria, naturalmente, eu sei que o senhor é o fiscal da lei, o senhor atua quando a lei está sendo arranhada, né? Mas o senhor, além de fiscal da lei, o senhor é uma pessoa sensata, eu o conheço, e o senhor pensa no bem comum. O que é que o senhor poderia sugerir para esse pessoal, a prefeitura, que tenta encontrar uma solução para realmente resolver essa questão do hospital, doutor? A única, na verdade, essa sugestão não é pessoal. É a sugestão legal e constitucional que deve ser feita para que não haja a instauração de um inquérito civil público para averiguar uma modalidade de contratação. Minha sugestão, e isso já foi passada para o atual prefeito, não de hoje, há mais de um mês, é realização de um teste seletivo para a contratação dos aprovados pelo prazo de um ano temporária. Uhum. Nesse período de um ano, ser estudada a federalização, a estadualização ou a municipalização de fato com servidores públicos concursados do Hospital Municipal. Muito bem. Eu acho que vale a pena a gente fazer um repasse dessa situação do Hospital Municipal, porque nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, várias meia-verdades estão sendo ditas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Até por questões que a gente sabe que muitas vezes acabam tendo cunho político. Não é de hoje, né, que vem esse problema, já vem se arrastando há bastante tempo. O Ministério Público já veio alertando, inclusive o gestor anterior, sobre esta questão. Vamos fazer um repasse. Qual que é a origem do problema todo nessa gestão do hospital? Na verdade, o Ministério Público não só alertou a administração passada, como processou e processa a administração passada por meio de duas ações civis públicas. Uma visando a responsabilização por quem celebrou esse contrato com a OS por ato de improbidade administrativa junto à vara da Fazenda Pública local. A outra correu na vara trabalhista, é uma ação do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho, também visando a responsabilização. Essa ação já tem sentença em primeiro grau e se encontra no Tribunal Regional do Trabalho para apreciação do recurso. Doutor Marcos, o senhor vem, já foi dito, vou repetir, tendo uma atuação assim que chama atenção na questão da fiscalização das leis, né? O senhor responde pela Promotoria Especial da Defesa do Patrimônio Público. Eu queria perguntar ao senhor, desde o ano passado o senhor vem apresentando denúncias através de ações civis públicas, a gente vem acompanhando, e o grande número dessas ações, quase que todas, os juízes estão acatando as suas denúncias, significa que elas estão bem direcionadas. Por que que os seus pares que o antecederam, nós tivemos um hiato de tempo aí que nós não vimos as denúncias nesse teor serem apresentadas. Você poderia discorrer sobre isso? Bom, é difícil eu tecer qualquer comentário sobre isso por duas questões. Primeiro, eu não estava aqui na época, então eu não sei da realidade fática de Foz do Iguaçu antes de 2011. Segundo ponto, porque eu nunca estudei e fui atrás dessas informações. Em resumo, eu só posso falar sobre aquilo que eu estudei ou sobre aquilo que eu vivenciei. Uhum. E essa situação não se encaixa, por isso impossível eu tecer qualquer tipo de comentário. É fato que o senhor tem lá em torno de 160 procedimentos, nós chamamos de procedimento, aquilo que o senhor abre, são os chamados inquéritos civis públicos para apurar irregularidades dentro do município, doutor? Sim, na verdade, o balanço foi feito ontem, todos os meses eu faço um balanço de tudo que já foi feito e de tudo que falta ainda ser feito. Hoje existem tramitando na minha promotoria 130 inquéritos civis públicos, Nem todos eles sobre prática de improbidade administrativa, mas pelo menos 90% deles. Nesses dois anos, à frente da promotoria, foram interpostas mais de 40 ações civis públicas, mais de 10 denúncias criminais e foram arquivados mais de 200 inquéritos civis. Muito bem. Professor, estamos quase terminando o nosso tempo, que é exíguo aproveitá-los bem com o senhor. Está tramitando lá no Congresso a PEC 37, que visa retirar o poder de investigação do Ministério Público. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? É lamentável, é um retrocesso gigantesco, a limitação de poderes investigatórios, não só do Ministério Público, mas de qualquer órgão. Pessoas físicas podem fazer investigações, é fato notório a contratação de investigadores particulares para algumas vezes investigar adultério, e isso tem sido aceito pelos tribunais pátrios. Ora, por isso não há razão para o Ministério Público ser investido do poder constitucional, da titularidade da ação penal e ser impedido de fiscalizar. Em resumo, eu acho que isso é uma medida tomada e defendida por corruptos. A limitação do Ministério Público só vai favorecer a corrupção. Nós temos ainda, até no próprio seio da população, uma espécie até de desconhecimento com relação a como que funciona a atuação do Ministério Público. O Ministério Público ele só atua por denúncia? Como é que funciona o trabalho do Ministério? Há um filósofo francês falecido disse que há dois tipos de pessoas que não conhecem, que não gostam do Ministério Público. Os que não conhecem o seu trabalho ou os que conhecem muito bem. O Ministério Público pode atuar por denúncias, o Ministério Público pode atuar ex officio, ou seja, por vontade própria. Eu posso instaurar a investigação que eu entender pertinente, desde que haja o mínimo necessário para a convicção, desde que haja indícios. Eu não posso sair aí investigando ao meu bel prazer como se Gestapo fosse. Gestapo, a polícia de Hitler. Agora, havendo o mínimo de indícios, eu não só posso, como eu tenho o dever legal de investigar. Aqui em Foz do Iguaçu, como é que está estruturada a questão do Ministério Público? Por exemplo, o cidadão ele tem uma denúncia para fazer com relação especificamente à sua área, que é a área de patrimônio público. Como é que ele pode proceder? Bom, ele deve se dirigir à promotoria, que fica localizada na rua Santos Dumont, número 845, aqui no centro, ou será entrevistado por mim, com um documento pessoal, tudo que ele disser vai ser gravado. Se eu entender pertinente, essas colocações será instaurado um inquérito civil ou encaminhar para uma das minhas assessoras por escrito. E então, no gabinete, provavelmente no outro dia, eu irei analisar o teor daquelas denúncias e decidir o que será feito. Doutor, outra atuação marcante sua também foi com relação aos cargos comissionados do município, né? Eu sempre venho dito que gastou-se muito dinheiro com esse dinheiro público, né, despendido nessa prática. E o senhor recentemente instaurou lá mais de 25 inquéritos civis públicos que a grande maioria transformaram em ações civis públicas dos cargos comissionados. Como é que anda aquilo, doutor? Os juízes acataram a maioria, algumas liminares foram concedidas, até para bloquear bens para garantir uma futura execução. E em que pé que está? São 25, eram 25 inquéritos civis públicos, os quais aproveito a oportunidade para agradecer a participação de 10 colegas promotores que voluntariamente auxiliaram a minha promotoria na oitiva de mais de 300 pessoas. Desses 25 inquéritos civis, 6 já viraram ações penais, as 6 estão tramitando no Fórum de Justiça Local, 6 se tornaram ações civis públicas, das quais em 2, salvo o melhor juízo, foi concedida liminar, em 2 ou em 3, em uma delas a indisponibilidade de bens. 2 delas não foram acatados, porque são juízos diferentes. A população pode pensar, mas como as decisões são diferentes? Sim, são juízos diferentes. A ação é distribuída no fórum e cada uma cai para cada juiz. E essa é a beleza da democracia. Cada um tem o direito de pensar e decidir conforme sua convicção. E há cerca de 15 inquéritos civis públicos ainda tramitando. Recebemos aqui nesta quinta-feira no Café com a CBN o promotor titular da Promotoria da Defesa do Patrimônio Público aqui na cidade de Foz do Iguaçu, Marcos Cristiano Andrade. Doutor Marcos Cristiano Andrade, muito obrigado pela participação aqui na rádio que toca notícia. Eu agradeço e me coloco sempre à disposição para eventual esclarecimento à população. Hélio Eduardo Lucas, e daqui a pouquinho essa conversa estará também no seu comentário? É verdade, estará lá disponível. Queremos agradecer também, agradeço também a presença do Dr. Joma e do Dr. Max Cristiano Andrade, que esse belo trabalho que vem realizando. E vamos torcer, oxalá, que ele fique muito tempo dentro de nós, né, doutor? Se Deus quiser. Tenham todos um bom dia. Este programa estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. Lembrando que o Café com a CBN, o oferecimento também da panificadora Roma, há mais de 35 anos, trazendo qualidade à sua mesa aqui na terra das cataratas. Vamos à sequência ao repórter CBN em rede nacional. Daqui a pouquinho, a partir das 9, em definitivo com as notícias locais, aqui na rádio que toca notícia na terra das cataratas.